é o rumo, esse é o caminho definitivo. São Paulo, Ribeirão Preto, Brasil, mano. E é assim que vai ter que ser feito, feito, feito, feito, feito. WRW no ar. Pensamento subestimado e pá. Você sabe, mano, viemos pra conscientizar. Somos WRW, estamos aqui pra te falar sobre tudo o que acontece no mundo. Você sabe muito bem, a decadência impera no fim de mais uma era. E estamos aqui pra tentar mudar. Quem não quiser entender a mensagem, um abraço que fazemos. Rap nacional vencendo pelo meio de comunicação. Manipulado, humilhado, que você me faz fica parado de braços cruzados. Nada a ver, mano, saia dessa vacilão. Agitação, hip hop em um só coração. Uma união de ideia, WRW e tal, pra fazer você curtir, totalmente sensacional. Se ligue em nosso som, se ligue no que a gente fala. A informação pra gente é prioritária. Muitos grupos vem surgindo em Ribeirão. Mentes evoluídas está em todo lugar, pra fazer você curtir e se ligar sobre tudo o que está acontecendo. Agora, meu amigo, se você não quer admitir, continue se fudendo. Se ligue, meu amigo, esteja crente, que WRW vai mexer com a sua mente. Se ligue, meu amigo, esteja crente, que WRW vai mexer com sua mente.